bebê. Que tal dar um rolê de Fiat Toro, eu e você? Ai, nego lindo, tava pensando em ti. Já ia te ligar pra gente poder sair. Bebido, fumê, banco de couro, a Carol quer entrar. Bota o barão no paredão, aumenta o som pra relaxar. Mandar o papo reto que a Toro não é marmita. Tô logo avisando que entrar nela é comida. Entra, Carol, na Fiat Toro. Senta, Carol, na Fiat Toro. Entra, Carol, na Fiat Toro. Só eu e você, no lobby do Toro. Entra, Carol, na Fiat Toro. Senta, Carol, na Fiat Toro. Entra, Carol, na Fiat Toro. Ai, nego lindo, tava pensando em ti. Já ia te ligar pra gente poder sair. Bem vidro, fumê, banco de couro, a Carol quer entrar. Bota o barão no paredão, aumenta o som pra relaxar. Mandaram o papo reto que a Toro não é marmita. Bola.